Aham. Tio Rico. CTS Kamikaze. A nós no trio. Tio Rico. Yeah. Bala nesses caba, bala nesses caba. Tô de bala crave, ponto 30 na quebrada. Bala nesses caba, bala nesses caba. Eu sou cria, nós é zica, portando as macabras. De onde eu venho, pipoca não sobe. Da onde eu sou cria, cê toma de nós. Se essa rua fosse minha, tio Rico andava de glória. O crime é pra poucos, o bagulho é louco. Pipoco, pipoco, pipoco, pipoco. Mas no trio é mais pesado que elefante portando ouro. A tropa tá chique, bagulho tá mec. Lava bolinha na cautela de quem tá de mequetrefe. É tropa, tropa, tropa e a chuca se derrete. Aonde a bala zoa, nós dá time contra os cash. Bala nesses caba, bala nesses caba. Tô de bala crave, ponto 30 na quebrada. Bala nesses caba, bala nesses caba. Eu sou cria, nós é zica, é que nós porta a porta. Alonga o pente da rajadeira. Vai rodar que nem peão, ser chamado de peneira. A zica tá em nós, só não vem pagar madeira. Minha firma tá de cima, portando as cartucheiras. Acende o balão, que os mano quer fu. Não bota bagana, fogo nos mafu. Nos drinks dos cria, só rola salu. Na laje da quebra, papá menigu. É, papá menigu. Nas lajes da minha quebra, só papá menigu. Tem. Bala nesses caba, bala nesses caba. Tô de bala crave, ponto 30 na quebrada. Bala nesses caba, bala nesses caba. Eu sou cria, nós é zica, portando as macaca. Bala nesses caba, bala nesses caba. Tô de bala crave, ponto 30 na quebrada. Bala nesses caba, bala nesses caba. Eu sou cria, nós é zica, portando as macaca. Tio Rico.